Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá amigos e amigas, muito boa noite, muito bom fim de semana. Estamos a abrir mais uma sessão do Live Set. Live Set. Como habitualmente, a primeira hora dedicada à divulgação das 10 mais desta semana, uma tabela que é elaborada a partir das preferências dos nossos ouvintes. Podem votar todos os dias no site bupor.com. Powerplay. Vamos então para o número 10 desta semana, pertence a Dave Garcia e Alex Neza, Break Again, a remix de Luis Mendes. 10. We'll be right back. Power Play. Número 9 esta semana para José Del Valle, o single Alta Coperche. 9. maximum power. It's satisfaction. My sense. Power play. Número 8 esta semana para Simone Cataneo e Alex Gardini. We will rock you. 8. We were. Live 7. Bota no topo do Live 7. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Continuamos com a contagem das 10 mais. Já sabem que podem votar todos os dias para esta tabela do Live 7 em bupor.com. Vamos agora para o número 7, esta semana a pertencer ao single Instincts, de Jay Lumen. Power Play. We'll be right back. A funky beat. Live set. Live set. Power play. Número 6 esta semana para DJ XP e Albert Kick, featuring Imagine, Sweet Love. 6. Estás a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Está na altura de ficarmos a conhecer o número 5 esta semana para Afrojack e Protetta. 5. Live set. Power play. Na quarta posição temos esta semana Marco V com o single Sticker. 4. Power Play. Estamos já nos três primeiros. Número 3 esta semana a pertencer ao single Diamonds in the Sky de TV Rock e Hook and Sling featuring Rudy. 3. Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Segunda posição esta semana na tabela Live Set Bupor para Format B, este single Atomizer. Two. Yeah.

djzeluis.com. but the rug I'm up in. DJ Zé Luiz. É uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. You are live with DJ Zé Luiz. DJZeluiz.com Live set. Live set. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal.

DJZellers.com. www.zeluis.com. www.zeluis.com.